balada G4.com.br, o site dos melhores DJs e produtores do Brasil. Balada G4. Hey, come on, girl, don't stop it now. Keep on playing the game, you got me shaking somehow. Come on, I got right the plan to take you with me tonight. You stay, cause I'm your man, we rock it like we can. Black and white, my body's flashing out into the night. Here we are on the dance floor. Mensagens ao vivo de DJ Victor. Incomparável. Saveiro Safadona, o paredão que tira o fôlego da concorrência. Ouvindo o CD que contagia a galera. Saveiro Safadona, essa é a mãe de todas, o resto é cria. DJ Victor. Stay. Here we go. happy faces, then you can run with the cash. Home run, slam dunk, touchdown pass. We got size 2000, so it ain't no holding back. Another shot of vodka, you know what's in my glass. Smile, just relax. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow now. We don't have to go home. Welcome to Inas Mixagens. DJ Victor, incomparável. Amigo Kennedy, molde esses cabra pra correr. Safadona, o paredão que tira o fôlego da concorrência. Veiro Safadona, a mãe de todas. Mensagens ao vivo de DJ Victor. Incomparável. O DJ que predomina. Bombeiro Safadona, o paredão que tira o fôlego da concorrência. See me thrive, can write my story. Saveiro Safadona. Essa é a mãe de todas. O resto é cria. No one knows except for me. And I know time has gone. DJ Victor, incomparável. Aveiro Safadona, o paredão que tira o fôlego da concorrência. g4.com.br. Você está ouvindo o CD que contagia a galera. Balada G4. A minha balada só acaba quando a cachaça termina, quando o DJ vai embora, quando arrasto a mina. Saveiro Safadona, a mãe de todas. Quando o DJ vai embora, quando arrasta uma mina, vai! E depois, eu vou perguntar, levante um pouco. Up. só veio safadona. Essa é a mãe de todas. Mixagens. DJ Victor Incomparável. Vai ver que o fio é maior. Quando eu não vou mais ser o cantor, nem ouvir minha voz de ferro. Já está, já volta, amor. Vai com o tempo pra bola. Se não garante, não sou nem vai passar. Quando a gente ama é assim. Briga, separa. Quebra, cara e volta a ver. Sem o outro a vida tá sem graça. Me ligue agora, tô te esperando. Vou te contar o que eu estou imaginando. Vai, sumi de garoto, barreira de espuma. Nós dois se amando e a lua por testemunha. Jantar a luz de vela, champanhe com cerveja. E a vida toda o nosso amor de sobremesa. Sumi de garoto, barreira de espuma. E a lua por testemunha. Jantar a luz de vela, champanhe com cerveja. E a vida toda com sabor e sobremesa. Chaveiro Sapatona, o paredão que tira o fôlego da concorrência. Vai ver como o fio é maior. Quando eu não vou mais ser um cobertor, tenho que vir minha voz de ferro. Já é tarde agora, já está tempo pra nós. Seu lugar é aqui, nem que o sono vai passar. Quando a gente ama é assim, briga, separa. Quebra a cara e volta a ver. E se outra vida tão sem graça. Me liga agora, tô te esperando. Vou te contar o que eu estou imaginando. Sumi de garoto, barreira de espuma. Quando eu se amando e a lua por testemunha. Jantar a luz de vela, champanhe com cerveja. E a vida toda, nosso amor e sobremesa. Sumi de garoto, barreira de espuma. Nós dois se amando e a lua por testemunha. Jantar a luz de vela, champanhe com cerveja. E a vida inteira, vamos pra cima, vai! Meu amigo Kennedy, bota esses cabra pra correr. Chegou o novo movimento do verão, Paris. Neto LX. É o movimento do bumbum. Saveiro, safadona, a mãe de todas. Se tá na querida toca, eu tive que reparar. Pela peça quando o DJ toca, sabe, vai devagar. E se sai ela fala, se toca, pode chegar pra lá. O espaço, a bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar. Esse bumbum que vai chamar lá tu, esse bumbum que vai chamar lá cá. Esse bumbum que vai chamar lá tu, bala tu, bala tu, joga ele pro ar. Esse bumbum que vai chamar lá tu, esse bumbum que vai chamar lá cá. Esse bumbum que vai chamar lá tu, bala tu, bala tu, joga ele pro ar. Esse bumbum que vai chamar lá tu, esse bumbum que vai chamar lá cá. Esse bumbum que vai chamar lá tu, bala tu, bala tu, joga ele pro ar. Esse bumbum que vai chamar lá tu, esse bumbum que vai chamar lá cá. Esse bumbum que vai chamar lá tu, bala tu, bala tu, joga ele pro ar. DJ Victor, incomparável, o DJ que predomina. Que delícia! Se pá, ela tem vida própria, eu tive que reparar. Ela desce quando o DJ toca, tá, me vai devagar. E se sai, ela para de toca, pode chegar pra lá. Quer espaço, a bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar. Esse bumbu que faz um balatu, esse bumbu que faz um balatá. Que coisa gostosa, tira o pé. Que faz um barato, esse bumbum que faz um baratá. Esse bumbum que faz um barato, barato, barato, joga ele pro mar. Esse bumbum que faz um barato, esse bumbum que faz um baratá. Esse bumbum que faz um barato, barato, barato, joga ele pro mar. Esse bumbum que faz um baratu. Esse bumbum que faz um baratá. Esse bumbum que faz um baratu, baratu, baratu. Joga ele pro lá. Ah, que delícia! Joga a mão pra cima, Paris. Atrás do L, traz o X. Tem a Bilzo de Produções 71999989800. Esse bumbum que faz um baratu. Esse bumbum que faz um baratá. Esse bumbum que faz um baratu, baratu, baratu. Joga ele pro. Adilto, CD. Esse bumbum que faz um baratá. Esse bumbum que faz um baratu, baratu. Esse bumbum que faz um baratu. Esse bumbum que faz um baratá. Movimento do verão. Mexe esse bumbum que. Esse bumbum que faz um baratu. Esse bumbum que faz um baratá. Esse bumbum que faz um baratu, baratu, baratu. O verão é nosso, garoto. Mago das trevas. Leva a gente. Esse cocô. Safeiro Safadona, a mãe de todas. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, metralhadora. Ficando maluquinha. Bota a mão no joelhinho e metralha com a bundinha. Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Adilton CDI. Metralhadora. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Metralhadora. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Metralhadora. O seu bumbum vai metralhar, hein, Maria? Tiroteio de bumbum. DJ Victor. Bota a mão no joelhinho e metralha com a bunda. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Metralha agora. É, é, é. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Metralha agora. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Metralha agora. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Metralha agora. Pá, pá, pá, pá. O bumbum tá metralhando, meu amigo. www.baladag4.com.br, o site dos melhores DJs e produtores do Brasil. Balada G4. Solta o som, DJ! Tava no fluxo, avisei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Pau. Ela quer pau, o Edi quer, Ju quer, Baiana quer. Vai, curtição! Vai, curtição! Safeiro Safadona, essa é a mãe de todas. Eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado. Chegou a patricinha, desce na pé embaixo. Ela ficou pirada com o meu paredão. Agora toda hora ela se dá pé no chão. Se eu desligar o som, ela faz cara de choro. Se eu ligar o som, ela me dança de novo. Acho que a patricinha já ficou no grau. Só quer curtir meu som. Curtição é pau. Ai, vai, curtição. Turma da Mais FM. Vem, Márcia Felipe. E nas mixagens, DJ Victor, incomparável. Eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado. Chegou a babicinha, desce na pé embaixo. Ela ficou virada com o meu paredão. Agora tá na hora, desce na pé no chão. Eric Araújo, Anderson Marconi, e vem Marcia Felipe, meu amigo Rodrigo Senador, forró dele, show! Deixa o grande turma de Jamba! Paredão do Galinha! Viva o chefão, ressoa! Sucesso novo do avião! Vai que é parte do bumbum! Elite C3. Você está diante dela, Saveiro Safadona, a mãe de todas. Mas que bumbum gostoso é esse, chega a pressão aumentou. Ai, ai, mas que calor, ai, ai, mas que calor. Ai, ai, mas que calor, ai, ai, mas que calor. Mas que bumbum gostoso é esse, chega a pressão aumentou. Ai, ai, ai. Vai. DJ Vitor, incomparável. Chega no show, ela chega pra causar. Desce, desce, desce, desce, vai descendo devagar. Quando ela chega no show, ela chega pra causar. Desce, desce, desce, desce, vai descendo devagar. Ela tem a malícia no jeito de olhar. Não precisa de moto, ela sabe pinar. Tem cara de anjinho, mas é danadinha. E o que me enlouquece é a saia bem curtinha. Que bumbum gostoso é esse, pega a pressão, aumenta. Ai, ai, mas que calor. Ai, mas que calor, ai, ai, mas que calor. Ai, que bumbum gostoso é esse, chega, pressão aumentou. Ai, ai, mas que calor, ai, ai, mas que calor. Rico é o Exército. É. Quando ela chega no show, ela chega pra causa. Desce, desce, desce, desce, vai descendo devagar. Parecendo devagar. Ela tem a malícia no jeito de olhar. Não precisa de foto, ela sabe pinar. Tem cara de anjinho, mas é danadinha. E o que me enlouquece é a saia perfudinha. Que bumbum gostoso é esse, chega a pressão, aumentou. Ai, ai, mas que calor. Ai, ai, mas que calor. Ai, mas que calor. Ai, mas que calor. E vamos lá! Saveiro, Safadona, a mãe de todas. Ai, que calor. Tem alguém solteiro aí? Tem, tem, tem, tem. Já dizia o ditado do Wagner Leal, solteiro não leva chifre. Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe. Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe. Solteiro não leva chifre. Vai, vai. Solteiro se sozinho. No canal, aí o canal. Saveiro Safadona. Essa é a mãe de todas. Fala que você já tá apontando, por aí ficando. Toda noite sai pra curtir. Ó, terminamos e você nem deu um tempo. Tá é bebendo, não teve respeito por mim. Sei que sua intenção é de tirar onda. Fala que eu tô por cima e eu tô por baixo, querendo botar em minha fama de corno otário. Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe. Cabelinho, fica com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe. Solteiro não leva chifre. Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe. Solteiro não leva chifre. Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe. Nas mixagens, DJ Victor, incomparável. DJ Victor. Quero me falar que por aí ficando, toda noite saca curtir. Ao terminamos e você nem deu tempo. Vai bebendo, não teve respeito por mim. Sempre sua intenção é de tirar hora. Fala, bora, galera. Até pilha de moto. Como o otário. Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe. Solteiro não leva chifre. Pode ficar pode ficar com quem quiser, Pedro. Vai me ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe. E aí, meu amigo Kennedy, bota esses cabra pra correr. Eu quero ver as alguém no chão. DJ Victor, incomparável. Eu quero ver as alguém no chão. Fale novinhos e nem peço, eu vou tocar na quebradeira junto com meu avião. Olha o Riquelme na batera, o Valsinho tá na sanfona. Júnior Voyage, vai no chão. Quero ouvir a minha no chão. Jair Monteiro. Eu quero ouvir a minha no chão. Eu quero ouvir a minha no chão. Eu quero ver as avenas. A metaleira, Fat Boy. Vai! Fizeram. Bola a cabeça. Léo do Filha. Eu quero ver as avenas já. Se eu vou tocar na quebradeira junto com meu avião. Olha o Riquelme na batera, o Valsinho tá na sanfona e o Meia no baixão. Quero ver na minha no chão. Eu quero ver as avenas no chão. Amigo Henrique Carango, homem do Cano, lá em Maceió. É um point, hein? E vem o melhor review do Brasil. Alure. Alure. Sabeiro Safadona, a mãe de todas. Cadê o gritinho do Sergipe? Agora tira o pé do chão, derruba tudo! Eu quero ver as ovinhas no chão. Eu quero ver as ovinhas no chão. Ali novinhas e nem peste, eu vou tocar na quebradeira junto com meu avião. Olha o Rick, e aí Rick, o cabelinho vai no chão. Quero ver a minha no chão. Mixagens DJ Victor, incomparável. Saveiro Safadona, a mãe de todas. E o quê? Oh, Amor, eu gosto tanto de sentir o teu sabor e me receber contigo no meu cobertor. É bom demais, amor, sentir o seu carinho. É isso aí, mano. É isso aí. Hey, hey, é o meu. É o meu. Vai, você, vai, vai, vai. Vai, Riquelme. Vai! Mas não me deixe sozinho, eu sou vida louca. Quando meu motor eu bato assim, me beija a boca. A bichinha dançando, é o mundo se acabando. Eu libero até aquilo, isso que na vida vem rebolando. Passa pra ousadia, eu me jogo no mundo. Até de madrugada vai ter cachorrada, é amor vagabundo. A festa na suíte, alivia o estresse. Eu sei que é mulherada, é criptonita que me enfraquece. Amor, fica sozinho na rua. Se me entende, por favor. Eu sou do jeito que eu sou. Se você demora, eu vou. Se você demora, eu vou. Amor, fica sozinho, dá caô. Se me entende, por favor. Eu sou do jeito que eu sou. Se você demora, eu vou. Bora, avião. Alivia o estresse. Essa aqui é mulherada, é criptonita que me enfraquece. Você está diante dela, Saveiro Safadona, a mãe de todas. Ser romântico às vezes ajuda. Mas se fecha os olhos, te imagina nua, como se fosse uma cena de pensando isso, por favor, não se ilude. Eu só quero uma noite de amor, como as outras, só mais uma que passou. Mas foi só a porta fechar. Vai! Pra mudar minha cabeça. A sua boca vale o preço pra perder o sucesso. Eu tinha, a lua até beijou. Mensagens ao vivo de DJ Victor. Incomparável. Ser romântico às vezes ajuda. Mas se fecha os olhos, te imagino nua, como se fosse uma cena de Hollywood. Eu ainda sei. Se tá pensando nisso, por favor, não se ilude. Eu só quero uma noite de amor, como as outras, só mais uma que passou. Mas foi só a porta fechar pra mudar minha cabeça. A sua boca vale o preço pra perder. Dinheiro Safadona, o paredão que tira o fôlego da concorrência. DJ Victor, incomparável, o DJ que predomina. Ouvi falar que você tá de namorado novo, mas é só passatempo pra não ficar sozinha, porque seu coração bate por outro cara aqui. Sou eu também soube que você até anda chorando, se não dizendo o que estou fazendo, ando reclamando porque vacilou e me perdeu. Seu amor falou mais alto que a marcha, você nega até a voz que não. Não me ame, não quer. Solta a voz, Manaus! Eu sei que a gente vai ter. Quero ouvir e não quer assumir. Sei, tá com namorado, namorado, mas a carne é fraca e quer estar indo. Vai! Sai pra que eu vou virar! Ainda pensa em mim. E não quer assumir. Sei que tá com namorado, mas a carne é fraca e quer estar. É. Fiquei sabendo. Chegou o Stripe de Manaus em nome de Wagner Leal Produções. Bruno Melo. Saveiro Safadona, Saveiro Safadona, potência e qualidade ao extremo. Ouvi falar que você tá de namorado, tô, mas é só passar tempo, pra não ficar sozinho. Coração batido no cara que sou eu. Eu também soube que você até andou chorando, se mal dizendo o que eu tô fazendo. Andou reclamando porque vacilou e me perdeu. Seu amor falou mais alto que a paixão, e você nega até a voz que não. E na minha vida não quer mais voltar. Saiba que eu sei que quer loucar e não quer assumir. Sei que está com namorado, mas a carne é fraca e quer estar. Sai daqui, eu sei que é vídeo. Cadê o gritinho de Manaus? Sei que está com namorado, mas a carne é pra beber. Pra beber. Fiquei sabendo. Fica pra mim de todo. Olha o Guilherme Real e Invenções. Saveiro Safadona, o paredão que tira o fôlego da concorrência. Oh, paixão. Palavras não bastam, não dá pra entender. E esse medo que cresce não para. É uma história que se complicou, eu sei bem o porquê. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Me toca as costas e dá um cansaço. A maldade do tempo fez eu me afastar de você. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera e eu sozinha. Eu mudo o lado da cama. E o telefone na mão. Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava. E essa proximidade não dava. Me pensando que era real e o que eu inventei. Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer. Me dedico uma linda história com festa. Minha maldade do tempo consegue me afastar de você. Te contei tantos segredos que já não eram só meus. Imagina o pé do diário que

começando o patamar e bota, bota, bota a gata pra dançar. Mas assim você vê que o bicho vai pegar. Tá? Eu saio na frente, rapaz, na frente, rapaz. E que alguém tá tocando, ela é careca. Olha, Riquelme tá tocando, olha a menina, vai atrás. Fiquei sabendo que a galera aí doidou. Quem é a Beyoncélio? Joga o braço e grita: ei, Safadona, essa é a mãe de todas. Vem meu cajuzinho, te dou muito carinho. E dá seu coração, e dá seu coração. Moranguinho, te encho de carinho. Só veja, cadê a mulherada de Manaus? Me deixa maluca, tira o mel da fruta. Me mata de amor. Me mata de amor. Safadona, a mãe de todas. Ninguém pode dizer que eu não tentei encontrar alguém pra viver um amor. Eu tanto procurei que te encontrei e a gente se apaixonou. No início era tão perfeito, mas logo seu ciúme apareceu. Eu não podia fazer nada, era briga toda hora. Eu não sou objeto seu, brigando o coração padece. Eu não podia me olhar pro lado. Viver assim ninguém merece. Então eu decidi dar acabado. Solteiro

ela vem pro baile pra curtir. Sertanejo, bastão, essa mistura envolvente, ela vai descer até o chão. Ela quer beber, ela quer dançar, quer zoar nesse bagulho. Quem tá pra pegação, abre a boca e faz barulho. Ela vai pra balada e desce, depois de uma tequila enlouquece. Os problemas de tudo de ruim ela esquece. Mexe, ela vai pra balada e desce, depois de uma tequila enlouquece. Os problemas de tudo de ruim ela esquece. Saveiro Safadona, o paredão que tira o fôlego da concorrência. Acima! Todo mundo chapado, bebendo dobrado, no proibidão tá tudo liberado. Geral ficando louca, chapada de birita, amor termina lá em casa, começa na pista. Quebrando tudo com as mina do lado, no proibidão tá tudo liberado. Geral ficando louca, chapada de birita, amor termina lá em casa, começa na pista. O proibido liberou, a festa tá bombando, só champanhe furou. Proibido liberou, as mina tudo louca querendo fazer amor. Proibido liberou, a festa tá bombando, só champanhe furou. Proibido liberou, as mina tudo louca querendo fazer amor. DJ Victor, incomparável, o DJ que predomina. No chapado, bebendo dobrado, no proibidão, tá tudo liberado. Geral ficando louca, chapada de birita, amor termina lá em casa, começa na pista. Quebrando tudo com as mina do lado, no proibidão, tá tudo liberado. Geral ficando louca, chapada de birita, amor termina lá em casa, começa na pista. Proibido liberou, proibido liberou, a festa tá bombando, só champanhe furou. Proibido liberou, proibido liberou, as mina tudo louca querendo fazer amor. Proibido liberou, proibido liberou, a festa tá bombando, só champanhe furou. Proibido liberou, proibido liberou, as mina tudo louca querendo fazer amor. Proibido liberou, proibido liberou, a festa tá bombando, só champanhe furou. Proibido liberou, as mina tudo louca querendo. O proibido liberou, proibido liberou, a festa tá bombando, só champanhe furou. Proibido liberou, proibido liberou, as mina tudo louca querendo fazer amor. Saveiro, Safadona, a mãe de todas. Estou numa fase ruim, terminei com a namorada. Meu status é deprê, sem saco pra balada. Sofrendo, tô na bad, nem saindo de casa. Daí, quebrei a cara. Calma aí, senta aqui. Fica suave que eu já passei por isso. Superei, deixei pra trás. Hoje ela quer e ela que não quero mais. E ela me diz o que eu faço, que eu topo qualquer parada. Eu tenho uma solução, me vai lembrar de namorada. Bem melhor solteiro do que mal acompanhado. Como assim? Fácil, vem comigo pra balada. Como assim? Princesa, gente pura, congelada. Beijo na boca, na vida louca. Você me vai lembrar de namorada. Bem melhor solteiro do que mal acompanhado. Como assim? Fácil, vem comigo pra balada. Como assim? Essa gente cura congelada. Beijo na boca, na vida louca. Você vai lembrar de namorada. Joga a mão em cima na palma da mão. DJ Victor, incomparável. Tô numa fase ruim, terminei com a namorada. Meu status é deprê, sem saco pra balada. Sofrendo, tô na bad, nem saindo de casa. Daí, quebrei a cara. Calma aí, senta aqui. Fica suave que eu já passei por isso. Superei, deixei pra trás. Hoje ela quer e eu aqui não quero mais. E me diz o que eu faço, que eu topo qualquer parada. Eu tenho uma solução, me vai lembrar de namorada. Então, bem melhor solteiro do que mal amor.